Tio Amante do Rádio Metal, mas o Trust No One, seu podcast, que não querem que você saiba. Eu sou o Matheus, no episódio de hoje, na Alta Cúpula, estão eles, Danilo San. Ota, Soraibi, vê, que tá? Luiz Khan. É, em pizza de sushi, usamos wasabi ou pimenta? E ele, Luizinho. Eu ia fazer uma intro em japonês legal, mas não tá tão fluente assim, então oi. Você poderia ter dito konnichiwa. Mas hoje nós vamos debater, analisar, parolar sobre lendas japonesas. Vamos falar de coisinhas assustadoras japonesas, bubu, medinho, sushinho. E a gente pode falar que essa pauta aqui, que foi feita dessa vez, não pelo Danilo, mas pelo seu descendente, nasceu antecedente. Caralho. Que foi essa pauta feita com a ajuda da vó do Danilo, velho. Que... Muito obrigado, vó. Obrigado, vó do Danilo. Beijo. Que ela é japonesa de verdade, então a gente tá... essa é a pauta mais embasada. Uhum. Porque o Tenshi, o parente dele, não era ET da vez que ele fez o podcast sério. Verdade. Então, cara, hoje a gente vai falar de lendas. Então, eu primeiro que eu tô muito animado, porque tem muita coisa aqui na pauta que eu já vi em anime. Então... Eu já vi anime. Dido! Estudou foda, hein? Cara, é muito legal, porque tem umas paradas muito bizarras, cara. Porque, tipo, o terror japonês, ele vai pra uns lados que são muito sinistros, às vezes pela bizarrice. O terror japonês sempre é relacionado, a grande maioria das vezes, é relacionado a tanto uma parte aparência quanto o psicológico. Porque, sabe, Japão, pessoa, você não é nada na vida, você tem que morrer. O terror japonês me dá medo. É, exatamente. Então, a gente já pode começar. É, Danilo, você sabe falar isso? É Koshisake Onna. Que basicamente quer dizer aí a mulher com a boca dividida. E por sinal, me lembra que, como eu falei, que eu assisti muito anime que envolve essas coisas. Então, pelo que eu lembro, é uma mulher que ela tem uma fenda no lugar da boca, então ela usa uma máscara que cobre. Sim, é aquelas máscaras de cirurgia, né? Eu normalmente, o aquela... pessoal aqui usa pra cirurgia, mas lá eles usam por quando o pessoal tá gripado. Ou tá doente e tal, pra não contaminar. Isso. Porque lá o pessoal tem respeito, né? Ao contrário daqui. É, e ela basicamente pergunta se você. Tipo, ela chega pra você e pergunta: eu sou bonita? E se você falar que não, ela corta a sua cabeça com um par de tesouras que ela anda, tipo, não, tá com verdade, ela. Na verdade, ela corta a boca, a sua boca, pra ficar parecida com a ela. Na verdade, como ela é muito bonita, geralmente não fala que ela é bonita. Porque, tipo, a parte feia dela, que é a boca rasgadona, ela tá coberta ali. Tá coberta, Aí ela pergunta, eu sou bonita. Você fala, não, você é bonita sim, por quê? Aí ela tira a máscara e fala, eu sou bonita agora, filha da puta. Aí se tu falar não, tu tá fudido. Se tu no falar final assim, de tudo, você tá fudido de também. Tudo, no final de tudo, você vai ficar com a boca de buceta de qualquer jeito. Não, se eu não me engano, quando você fala. Depois que ela tira a máscara e você fala que sim, que ela é bonita, ela vai lá e corta a tua boca pra ficar igual a ela, pra tu ficar igual a ela. Se eu sou bonita, tu vai ficar bonitão, né? É, não, tu vai ficar bonitão também. Aí se tu falar que não, ela simplesmente te mata assim. Não, o bom de você ter uma autoestima baixa nesse caso é que quando ela pergunta se é bonito ou não, você fala, tipo, cara, olha a minha cara de quem tá podendo escolher. Não, eu ia falar o contrário, cara. Pô, é um fantasma e um espírito com baixa autoestima, cara. Então o negócio é trabalhar a autoestima do espírito pra ele não te pegar, cara. Você fala, pô, não, não, porque se importa com a minha opinião, que importa o que você acha, sabe? É. Você é bonito do jeito que você é, tipo, não deixa a sociedade ditar o que você acha ou não, sabe? Deixa de você mesma. Vossa mortidade não precisa da minha humilde opinião. É, sabe? Tipo... Já percebemos que o Luiz já pode trabalhar de coach já. Coach de fantasma, velho. Mas e se eu pegar um maluco que é cego? Como é que eu. O cara tem como responder, sabe? Até ele tem que pegar assim, ela pega a mão dele, bota na cara, daí fica tocando, assim, não sei. Eu não sei como é que funciona a pessoa que enxerga, tipo, se ela não enxerga no Japão, ela não fala com ninguém. O japonês não tem legenda? É. Here comes a new challenger! Olá, pessoas! E se você for do Japão, meu ponto leva só. A coisa da E a gente passando pra próxima lenda, a gente tem a lenda aqui do Hitobashira, que são pilares humanos. Olha só, o Matheus conseguiu pronunciar certinho. É, meu japonês de anime tá bombando aqui. Tá bom. Hitobashira! É quando eu era pré-adolescente que eu falava pras garotas que eu falava japonês, porque eu falava nome de jutsu do Naruto, tá ligado? Quero morar no Japão. E essa lenda aí dos pilares humanos, cara, mostra aquele lado bem bizarro do Japão mesmo. Porque... A lenda diz que as pessoas que acreditavam que era, tipo, você precisava fazer sacrifício pros deuses. E... para que as construções ficassem de pé. Então... Se você for pensar no lado histórico, o Japão é no meio de três placas tectônicas. É, então, sim, geologicamente falando, sim. Mas... Eu acho que é preconceito teu, Matheus. Se fosse europeu, sacrificando os outros por Odin, tu não ia estar falando nada. Meu sangue nórdico, né? Mas como é que esses sacrifícios eram feitos, basicamente? Eles botavam a galera dentro dos pilares das construções. Então, as pessoas viravam vigas. Caraca. Que legal. Caraca, aquilo, né? Danoninho, deixa os ossos fortes aí bota lá, pronto. Ah, mas por que faziam isso, Matheus? Porque, senão, quando tivesse tremor, a galera ia desabar tudo e a galera ia morrer. Então, eles preferiam matar antes. E uma pequena trivia aí. Pequena trivia aí, rapidão. Tava tendo assassinatos de pessoas todas degoladas e picotadas no Japão e sendo colocado dentro das vigas das casas por causa dessa lenda. E isso foi lá em 90. Não, e ainda deve ter gente pensando. Danilo, o que falamos sobre falar sobre os assuntos sérios e macabros aqui? Não pode, né? Não pode, pô. Tá sério demais. Ficar, tipo, caralho, a vida é uma merda. Cara, não, a parte que mais legal é que deve ter gente pensando que casa japonesa é aqueles templinhos feitos de madeira e papel. Não, tipo, não. Como é que alguém botava alguém dentro de uma parede de papel? Aquelas paredes de concreto de prédio. Eles são mais ou menos baseados igual aquelas... gente, o Japão feudal foi há muito tempo, só pra lembrar. Exatamente. Hoje em dia a galera não é daquele jeito mais. É. E outra coisa, o papel era só pra dividir um cômodo no outro. Que, Matheus, não tem mais ninja, não? Quem disse que não? Ainda tem ninja, ainda. Tem, Boruto, filho do Naruto. Yikes. Aqueles é ninja puss, porra. Não, mas é fácil identificar qual tem, qual não tem, que é só abrir no YouTube aí e ver terremoto do Japão, que ficou de pé, tem galera presa dentro. Não, aquele portal lá, que é tipo... É aquela construçãozinha do Japão que parece, sei lá, um H. Caralho, é aquele portalzinho que tá sempre de pé quando tem tsunami, terremoto, aquilo lá foi feito de gente, óbvio. Eu sei que você tá falando. Tem aqui em São Paulo esse negócio. O que? Na Liberdade? É, na Liberdade. Pelo amor de Deus. São Paulo nunca sofreu terremoto, então. É, porque aquilo tá segurando, né? Tá cavado. E sinceramente, agora que eu me liguei, que eu não posso falar mal disso, porque a ponte Rio-Niterói, né, que liga obviamente Rio-Niterói, tocavam basicamente um alarme de, ó, vamos virar concreto, hein, quem não saísse virava viga, maluco, então tem muita gente que morreu e virou viga dentro do Rio-Niterói. Mas a ponte caiu? Não, tá aí firme até hoje. Não, o importante é que funcionou. Não, se funciona, não pode rir. Exato. Você não mas, tipo, tem outra coisa, assim, vocês estão falando de viga, assim, pô, tô pensando naquelas vigas, assim, de concreto, sobe baixo em cima. Não é só aquele trem, não, também. Aquelas construções de pedra, que eles faziam a base da construção de pedra. Então, eles punham, geralmente, também naquelas bases da pedra. Você tá falando aqueles mini-templos, né? São os templos também. Não só em mini-templos, em certas casas também. É, sim. E a gente tá descendo na espiral da loucura, pelo visto. Porque agora, antigamente, a gente não podia falar de viga, e agora a gente não pode falar de vaso sanitário. Ah, peraí, Matheus. Antes de você falar o nome dessa lenda, fale como uma garota kawaii, que eu acho que combina. Tec-tec! A pronúncia correta é take. É take, então. Take. Pronto. Take, Anitta. Tem que ser assim, então. E é outra lenda que também tinha no Histórias Fantasmas, então. Tô altamente descolado pra esse cast. Que é. Basicamente, é uma lenda que diz que você não deve sentar no vaso quando não tem papel higiênico à sua disposição. Justo. Se acabasse aí, já tava justo. Um aconselho pra vida. É, claro. Só que, obviamente, Japão, a privada tem que ser amaldiçoada, né? Principalmente aquelas privadas que soltam aguinha na bunda ainda. Caralho, maldição. Pela porra. Lava jato de cu tá aí, porra. Ele faz machuca, né, no seu cu, né? Porra. Lava jato de cu. É. E, basicamente, qual que é essa lenda, então? Se você sentar num vaso que não tem papel higiênico, um demônio chamado Akamanto, que significa capa vermelha, eu sei que AK é vermelho por causa da Akatsuki do Naruto. Ah, olha, Matheus. É, tudo. Caralho, Naruto fazendo escola. É, tem alguma referência à arma? Não. É formado em japonês na escola Naruto. Foi mal, a minha escola é CS, desculpa. Mas voltando ao assunto do vaso, velho. É, basicamente, se você sentar, vai ter um espírito à sua espera, um espírito maligno, e ele vai te perguntar se você quer papel vermelho ou papel azul. Se você escolher papel vermelho, ele basicamente corta e o seu sangue vai, tipo, manchar tudo de vermelho. E se você escolher azul, ele vai te estrangular até você ficar azul. Matheus, eu tenho uma pergunta sobre a aparência do espírito. Ele parece com o Morpheus do Matrix? Aparência do quê? Meu Deus. Não, aparência do quê? Que agora meu Deus. Matrix no Japão se passa numa cabine de banheiro, né? Você tá lá, cara, dando pra cagar, você olha, caralho, não tem papel. Aí você vê duas mãozinhas e a mãozinha do Mob. É, o parece um japonês mesmo. É o vermelho. Aí você fala assim, vou usar a privada, vou limpar a caguinha mesmo. Você quer o papel. Você quer o papel da ilusão ou o papel da realidade? É por isso. Mas só uma pergunta. Será que você pode usar o papel antes de morrer? Eu não quero morrer cagado. É por isso. Se achar ele cagado é mó vacilo, né, cara? É mó vacilo. É, né? Tipo, pô, deixa eu terminar, né, cara? O Tote Park me ensinou que quando você morre, seu cu libera. É aquilo, é papel vermelho ou papel azul? Vou limpar com a meia, irmão. Valeu. É, cara, a meia vale mais a pena. Escola é, já é uma situação assustadora, né, cara? Sem nada no sobrenatural, cara. 60 putz. Não tem papel. Tem papel, aí, vem, velho. Aí vem, tipo, ouve uma voz assim do lado, que é papel de quê? Fica meio. Eu, hein? Que é papel de quê? Que papel de quê? É, papel vermelho e papel azul. Papel pra cu mesmo, irmão, tem? Que deve? Cara, é pior que eu fui procurar as imagens desse treino na internet. Dá medo. Porra. Cara. Papel higiênico, acho que não vale a pena procurar nada do tostão, não. Ah, mas vou pro cagado mesmo, foda-se, tô indo embora. É, papel vermelho ou azul? Deixa eu quietinho aqui, fica cagado. Então, agora. Imaginei muito, tipo, você quer o azul ou vermelho? Não fala comigo, porra! Vou centrado! Ai, o negócio não é ou limpar com a meia ou torcer pra ser aquele lá que tipo vai direto assim e não suja muito. Agora eu entendi porque tem aguinha agora batendo na bunda. Ai, é, caralho. Puta, matou. Japonês é foda. Cara. Japonês é foda, maluco. Falei, pô, não tem papel higiênico. Água. Foda. Caralho, por isso que caça-fantasma no Japão não teria graça. O cara, o espírito chega lá e fala: papel vermelho ou azul? O cara, foda-se, aí tá perto o botãozinho pra aguinha lá. Fica perto assim. E já que a gente chegou aqui no que seria a quarta coisa da nossa pauta, a gente tem que comentar dessa história do número 4, né? Porque 4 em japonês é Shi. E Shi significa morte. É, Shi é que se deu merda, sabe? Se deu merda. Morreu. Shi. Isso, exatamente. Você chega lá e falou, puta que pariu. Aí você falou, não, Shi. Aí todo mundo falou, caralho, deu merda. É, tipo. Tipo, se. A merda, aí você grita na. seguida. É porque é aquilo, cara. É um número que dá mal, que a galera se é mal presságio, porque, tipo, é como se a gente contasse 1, 2, 3, morte 5, sabe? É. Então, o PlayStation é 1, 2, 3 e morte, né? Exatamente. É. Tanto que quando foi lançar o PlayStation 4 no Japão, eles ficaram, ah, vocês vão lançar como 4, vai lançar com nome e lançar como 4. É, mas eles falam. Não, e ele realmente acertaram, porque ele representou a morte do Xbox. Ah, olha só. O problema do Japão é que ele, a língua japonesa, ela tem esse problema que tem muita pronúncia igual. Tipo, tu vai falar que quer comer uma coisa tu, sem querer comer uma mãe do teu amigo. É foda, cara. Comer uma mãe do seu amigo. Olha o cara tentando justificar aí. Exatamente. Ai, ai. Não, e por causa dessa tradição japonesa, né? Normalmente os prédios, por exemplo, eles não têm quarto andar, sabe? Sim. Eles desenvolveram tecnologia antigravitacional pra pular do terceiro pro quinto. É, exatamente. É. 1, 2, 3, quinto. Seis, as vigas de gente humana. E já que a gente tá. Realmente, cara, eu percebi que realmente essa pauta foi feita pra. É a espiral da loucura. Porque o próximo item da lista é o inferno de Tomino. Tomino? Tomoko. Não, peraí, isso não está escrito, não. Tomino Hell. Tomino Hell. Tem que falar que nem índio. O Tomino no Jigoku, que é o inferno de Tomino. Ou Tomino? Tomino. Que é um poema que eles dizem que é amaldiçoado. Porque todo mundo que lê em voz alta morre. E como é que eles provaram isso? É porque todo mundo que leu uma hora ou outra morreu. É. Faz sentido. Aí, ó. Pra provar que isso é balela, Luizinho vai ler ao vivo. Vai lá, Luizinho. Pra sair da calma, mais. Filho da puta. Não, você fica tranquilo que é só quem vê. Exatamente. Quem escuta tá de boa. Matheus, please responde, Matheus. Mas, cara eu tava vendo aí e, tipo, isso daí me lembrou muito aquele SCP lá, que ele é uma folha de papel que se tu lê, tu começa a morrer também. Ah, sim. Aí é a piada do Monty Python, cara. Aí é a piada muito engraçada. O SCP-2237. É, não, é o SCP-012, eu peguei aqui. É 012? Porra. Mas só pra fechar, eles falam que se você não morrer, muitas coisas ruins acontecem na sua vida. Então, mano, eu sei que eu morri. Caralho, então eu li essa porra e nem soube. A morte? Caralho, isso. É, porque a versão traduzida disso aí é: meu nome é Samara, tenho 13 anos, melhor teria se estivesse viva. Se eu tivesse viva. Cara, tipo, a morte é, tipo, é a coisa mais fichinha do que acontece se você ver essa porra aí. É tipo, você fica com a boca rasgada lá, você fica morrer com a boca rasgada. Não, eu preciso ter boca. Por enquanto, você pode. Ó, estamos no na quinta parte da nossa pauta. Você pode escolher entre rasgar sua boca, virar viga, morrer com o cu sujo. Sair sem limpar o cu também, né? Eu preciso sair sem limpar o cu. Você mandar direto. Vira meia, vira meia. Porra. Deixa eu ver chinelo, cara. Aí você usa o chinelo como se fosse as três conchas, cara. Tá. Não, tudo a gente aqui do Brasil, né, tem que ensinar o japonês a limpar a bunda com a meia, cara. Tá foda. Os japoneses, né? É uma coisa que eu me orgulharia muito de ensinar, mas ok. Não, mas conhecendo japonês. Gravado de aula. Conhecendo japonês, cara, eles vão fazer uma meia que também é papel higiênico, cara. Pô, é pra, né? A meia é pra vacu, né? É a meia feita de papel já pra. Eu não dou um ano pra ter um grupo de menininhas japonesas que usa as meias de papel higiênico pra salvar um mundo. Roxojo, tá ligado? Não, sabe o que eu penso? As escolas públicas aqui do Brasil precisam dessas meias. Só falo isso. Sabe o que eu penso? A gente tá muito nesse assunto, tem que passar pro próximo. Próximo! Próximo! Esse aí do curso hoje tá foda. Thank you. E o próximo assunto aqui é cabeça de vaca. É, essa história do cabeça de vaca, o que é, cara? Basicamente, dentro de um ônibus, um professor inventou de contar histórias de terror pra entreter a galera. Tipo, ao invés de cantar que o João roubou pão na casa do João... Ao invés de falar, motorista pode correr, sei lá. Em vez de ficar passando perto de Fuscas Azuis pra molecada descer a porrada um nos outros. Fusca Azul. Todo mundo se desmaiar e ele tranquilo na viagem. Ele decidiu contar histórias de terror. E a história que ele escolheu foi essa chamada Cabeça de Vaca. Só que assim que ele começou... Aí, ó. Realmente, pro Jack Horseman. Quando ele começou a contar, a galera começou a gritar, implorando pra que ele parasse. Só que ele tava num transe e ele não parava. E quando ele percebeu, o motorista e todos os alunos estavam desmaiados, espumando pela boca. É, como ele tava em transe e as pessoas estavam meio mal, não se sabe exatamente o que tinha nessa história. Mas mesmo depois de alguns dias, essas crianças não paravam de suar, frio, e algumas até chegaram a morrer. Então, é sinistro. Mas qual que é a história de terror aí? Qual que é a história de terror? A história é tipo, que ninguém sabe. É igual a piada mais engraçada do mundo, do Monty Python. Que ninguém sabe, e quando conta, todo mundo morre. Pergunta é canibalismo se você comeu... cabeça de vaca. Se você comer o amiguinho, não pode. Não isso. Mas passando aí, a nossa próxima história é uma parada que me lembrou Chaves, porque é a boneca do Kiko. É legal que a gente faz a piada antes de realmente ler um pouco do texto da pauta. Aí começa a primeira frase: esse é um caso real. O Kiko é real. Até aí tá normal. Deixa quieto. Mas falando agora da coisa séria, basicamente essa o Kiko, essa garota, ela tinha uma boneca que ela vestia com kimoninho e tal, e era aquele tipo de boneca que a criança não solta por nada. E só que um dia a garota morreu de frio, e tal qual como o Chuck, o brinquedo assassino, a alma dela voltou pra possuir a boneca. Eita porra. Até aí, ok. Até aí tá tranquilo, né? E uma das explicações que falaram como, olha, realmente a boneca foi possuída, é porque o cabelo da boneca cresce sozinho. Sim. E esse boneco está no Japão, e você pode ver, tá, galera? Boneco, e você sim. Pode comprá-lo, boneco que cresce o cabelo. Se tu pegar bastante com o cara do museu lá, até vai. Meu Deus do céu. Pô, mas não tem. Pior que ela não tá no museu, não. Ela tá no templo. Ela tá no templo. Ah, é no templo. Deve tá um tempo com aquele papelzinho colado na cara, tá ligado? Não, mas, até então a menina que morreu de frio, ela não tá matando a galera. Tá lá no templo de boa, crescendo, cara, o cabelo. É isso. Só uma coisa, só vou falar. Essa boneca mata com asfixia com o cabelo. Pô, o cabelo entra no corpo. Oh, que isso? Tá começando a ficar interessante. Tá ficando sério demais, vamos pro próximo. Aí. Mas como é que a galera não trouxe essa boneca pra fazer peruca, cara? Nossa! Cara, fonte finita, mano. Cara, fonte finita. Você já viu o japonês careca? É só o do Rikyo. Tava procurando imagem dessa boneca. E cara, tem uma imagem dela antiga. Sim. Tem uma imagem dela recente. E, tipo, o cabelo tá muito diferente. É, basicamente eles cortam o cabelo dela. Não, cara, tipo, o cabelo dela tá crescendo. Sim, atualmente tá crescendo, mas tem algumas... O cabelo tá pegando, parece que na cintura. E antigamente as fotos antigas que mostram que o cabelo pegava nos ombros. Sim. Cara, a bonequinha que dava... É aquelas bonequinhas de porcelana japonesa, assustadora pra caramba, sabe? E, pra mostrar que os japoneses conseguem amaldiçoar tudo que eles tocam, nós temos rachaduras mal-assombradas. Não, essa é pior. Porque... É basicamente aquela... Da mulherzinha lá. Tipo, se você pisa numa rachadura, sua mãe sofre. Sua mãe morre. Se você foi vacilão e sacrificou a galera pra construir a tua casa e tal, aí tem rachadura. Ah, tem rachadura. Não, você não tem... Cara, não tem como escapar, velho. Eu assisti aquele documentário lá, o Yo-Kai Watch... Cara, a quantidade de fantasma no Japão é muito absurda. Caralho, é gente que morreu nas casas lá, né? Então, dentro da casa. Eu vi um comentário parecido chamado Ghost in the Shell. Mas falando sério, basicamente são espíritos que vivem dentro de rachaduras e lacunas. Então, se você deixar qualquer espacinho na sua casa, passa a morar fantasma lá. Sim. Você tá de boa, em casa, aí de repente tem rachadura, né? Aí você chega perto da rachadura, aí você ouve o Ei, tá a fim de umas paradas diferenciadas? É cracudo, né? Eles vão cracudo e começa a morar lá dentro dessa casa, né? Isso daí é basicamente a realidade do Brasil se o Guilherme Boulos for eleito, né? Então. Obrigado, Luizinho Político. Dá tal podcast. Dá tal podcast. Quero ver se o Luizinho de 18 anos do futuro vai manter a opinião. E basicamente esse fantasma ele assume a forma de uma menininha e pergunta se você quer brincar com ela. Não. Você tá de boa lá. Aí seu tubo da rachadura. Você quer brincar na areia? Eu ia falar isso, filho da puta. O boneco você quer brincar na areia? Não. É. Uma piada. E se você aceitar, né? Porque obviamente japonês é educado, não vai ser vacilão. Cara, é um fantasma no buraco, velho. Então, é da lacuna. E eles falam que essa mina da lacuna aí vai te puxar pra lacuna também. Então, é uma pessoa amigável. Justo. Amigável. É, né? Ela quer passar um reboco na parede, assim, te ajudar lá. Não, assim, cara, que isso? Ela te ama pra brincar ali, tu aceitar, ela manda você pro reboco lá também. É bom. Não, cara, foi mal. Isso é muito doido, velho. Isso é muito doido. Isso me lembrou uma história do Junji Ito. Eu acho que é do Junji Ito. Acho que eu sei o que você tá falando. Que tem uma montanha que tem Ah, sim. Tem uma fenda. Tá. Que as fendas são do tamanho das pessoas, né? Que as pessoas, tipo, são tragadas pra dentro, né? Sim, sim. Procurem essa história. Se eu achar link, a gente bota aí, né? Que é muito, muito doido. E, cara... Sério, vamos pra próxima porque. Eu fiquei bolado agora. Amanhã eu carrego a massa em todas as paredes aqui de casa. Matheus tá cheio de... Caralho, tá morando mal assim, cara. O Matheus já vai bater lá de amanhã mesmo. Ô, Matheus, o pior é que a minha casa ela é velha, então ela tem muita rachadura aqui, cara. E mais uma coisa aí que a gente tem referências na cultura pop, a gente tem aí a Vila Inunaki, que é uma vila misteriosa, completamente isolada, no meio de floresta, montanha, e nem, tipo, não sabe exatamente onde ela é. E também dizem que tem uma placa na entrada que fala que, olha, as leis do Japão não valem aqui. Basicamente, após a Segunda Grande Guerra Ninja, essa vila aí ficou meio escondida. Vila Oculta! A Vila Oculta do canibalismo! Virou Vila Oculta lá, vai ter os atos a Momonte. Obrigado, Matheus, por pegar minha piada, filha da puta. E basicamente falam que as pessoas desse lugar vivem de uma maneira meio estranha, porque rola incesto, canibalismo, assassinato. Rio de Janeiro é 6,6. Não, mas incesto no Japão inteiro. Normal. Tô vendo as imagens aqui no Google, cara, e. Cara, olhando pela janela dá mais cagaço. Desculpa. Se eu for na esquina, eu tenho mais medo de ir pra esquina do que pra ir, sabe? É tipo o Luiz no Rio de Janeiro. Luiz prefere ir pro Rio de Janeiro do que... Não, ele prefere ir pra... Pô, eu tenho medo do vivo, cara. Pô, o morto... E falam também que nenhum aparelho eletrônico funciona, então o seu celular não vai funcionar, você não vai ficar sem internet. É tipo o Luizinho. Se fuder. Então, denominamos agora, nesse exato momento, que a Vila Inunaki é a cidade do Luizinho. Então, é a Luizinho... casa do Levi, droga. Luizinho, tira fotos aí e manda pra gente. O Luizinho não falou que tem as paradas japonesas aí? É, exatamente, ó, porra. A série Fata Frame foi baseada nessa... Nessa lenda? Nessa lenda. Fatal Frame, Siren, tipo, a quantidade de coisas... Silent Hill. Coisas japonesas envolvendo lugares bizarros assim é alta. E é aquele tipo de típico história de lenda de cidade amaldiçoada, que é tipo, todo mundo entra, ninguém sai, a pessoa some, ninguém vai buscar. Inclusive, existem várias lendas do tipo espalhadas pelo mundo. A gente pode até fazer um episódio sobre cidades medinho-medinho. Medinho-medinho, verdade. Tem umas porradas. Aqui no Brasil também tem uma, né? Se chama Rio de Janeiro. Além dessa, tem outra medinho-medinho. É a minha cidade. Além dessa. E pra fechar, a gente tem aqui, pra fechar com coisas estranhas que o Japão consegue amaldiçoar, a gente tem o túnel Kiyotaki, que é um túnel assombrado. Tava falando no último podcast, olha só, assiste aí, por favor. A gente falou? Falou, de um túnel aqui no Rio de Janeiro. Aquele túnel. Aquele meio atrás de você, Luizinho. Ah, meu Deus. Meu Deus. Droga. Um túnel atrás de você. Cuidado. Foi com, eu acho que pintou, né? Mas o que foi esse túnel? É, ele foi construído em 1927 e ele é assombrado pelas pessoas que morreram lá enquanto trabalhavam. Porque a galera trabalhava de um jeito meio escravista, rolava uns vacilos com a galera que trabalhava. Ele tem 444 metros, então ele tem 3 vezes a morte. É, porque, né, 4 mortes, a gente já falou disso. Mas eles falam que o tamanho muda se você medir de manhã ou de noite. O que me prova que o japonês é um povo meio desocupado. Não, que prova então... que o japonês tem problema de visão foda. Não, mas tipo assim, me pergunto de quem foi a ideia pra medir essa parada, tipo, e aí, mediu tudo, medi. Ah, mais tarde mede de novo, por favor. É, fiquei foda. Não, pior o maluco fazendo 444 metros, cara. Maluco. Não, pera aí, deu 483, não. Dá, aumenta um pouquinho, sabe? Só pra fechar o número. É, porque é igual o túnel de São Paulo Santos, né? Que é aquele túnel que você passa debaixo da porra da montanha. Aí quando você passa, parece que quando você vai, é menor quando você volta. Porque quando você volta, parece que é 3 horas pra voltar. Não, mas isso é física quântica. Toda vez que você vai, demora mais do que a volta. Qualquer coisa. Mas por que falam que o lugar é amaldiçoado? Basicamente porque quando você passa lá, você vê fantasmas. E os fantasmas, eles podem entrar no seu carro. E aqui no Rio também, se você demole dentro do túnel, entra gente no carro. É. Principalmente porque nem quebra a luz, sabe? Fica parada escura. Eu gosto de ver essas lendas aí, porque elas tipo, tudo ligadinho assim. Tipo, tu pega essa lenda do Japão aí do túnel, aí tu lembra da lenda lá do espírito que pega carona com você no carro. É igual. É esse espírito aí, esse tipo de espírito. E parece aí você lembra também que o túnel deve ser velho, deve estar cheio de rachadura, aí você faz lembrança com outra, você lembra que pra fazer o túnel, também as paredes do túnel, deve ter nego morrendo do jeito lá dentro. Sabe? E colocando nas vigas também, né? É tudo interligado. Então, por isso que tá cheio de fantasma essa merda. E você vê que, na verdade, tudo é um grande fantasma Zord que levanta, né? E também eles falam que tem um espelho nesse túnel, né? Você pode ir lá olhar. E se você olhar pra ele, você vê um fantasma e você vai morrer por causa disso. Mas essas foram só algumas poucas lendas que a gente achou aqui. Tem muito mais. Esse episódio dá pra fazer uma parte 2 aí. Dá pra fazer um especial 3, do 4, Sonic. 5. Vou só esperar minha avó voltar do Japão pra mais continuar a parte 2, né? Vozinha. Exatamente. Dessa vez com a avó do Danilo. Com a minha avó. Exatamente. Mas eu acho que esse episódio vai ficando por aqui. Mas antes a gente tem que fazer a nossa sessão de recomendações. E eu, dessa vez, eu não vou começar por mim, porque eu tenho que pensar na minha ainda. Então fale você, Danilo, o que você recomenda pra galera que quer saber um pouco mais desse assunto? Eu tenho 4 recomendações. Caralho, divide aí, por favor. Mas são 4. Basicamente. Vou jogar 5, porque as 4 são animes, então vou jogar 5. Ah, não! A primeira, Mob. Mob 100, né? Não, eu achei que falei que é Mob Dick, eu fiquei, caralho, velho. É Mob Psycho 100. Que é muito bom, um anime muito bom, que também fala sobre coisas psíquicas e fantasmas, essas coisas. E tem esse túnel, que é o Kiyotaki, o túnel do Kiyotaki. Parece também? Parece nesse túnel. O túnel lá com a menininha kawaii? Não. Não, esse é outro túnel. Ah, é post do BuzzFeed, né? É, a artista reimagina túneis como se fossem colegiais japonesas. O segundo é sobre o Fatal Frame, né? Nosso grande amigo jogo Fatal Frame. É muito bom, olha só. Joguem. O terceiro, Mushishi. É muito bom, também fala sobre esses espíritos, essas coisas malucas. Muito legal. E o quinto, O quinto? Eu falei quatro? Não sei. Não, não falei quatro. Até é amaldiçoado. É amaldiçoado, tem que pode falar, não pode falar. Então o quinto... Não, Inuyasha, pronto, lembrei. Inuyasha, lembrei, caralho. Eu bagulho. E, Luiz, o que você recomenda pra galera que quer saber um pouco mais sobre o assunto? Cara, duas recomendações. A primeira é que falamos de terror, já citamos, então, reforçar aqui. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu é foda. Dá cagaço. Você nunca mais vai querer ler nada da sua vida. A luta é muito boa, né? Eu gosto, eu já treinei. Jiu-jitsu. Ah, não, né? Família Grace. tem que aprender jiu-jitsu pra se esquivar desses bichos aí, velho. Exatamente. Ai. Não é aquilo, o fantasma pode ganhar em pé, Marcos. Se tu levar pro chão, irmão, finaliza na hora. Mãe. Chopa. Pega a chatica, dá mais resultado. É, vai. Dá um mata-leão de pentagrama aí que é foda. Exatamente. É, vai. E a segunda recomendação: pizza de sushi, muito bom. Como? Não tem é bom mesmo? Jeito. É bom mesmo? É igual bom, a pizza é francesa. Eu só não sei se eu uso ketchup ou. Não, ketchup ou é errado. Eu não sei. Ketchup é errado em qualquer situação. Não sei se eu uso ketchup ou shoyu, eu fico confuso. Eu já sei, é mais gostoso. Eu não sei se eu uso. Luizinho, qual é a sua recomendação? Então, minha recomendação... Então, né? Então, né? Quer que ajuda? Quer que eu dou uma procurada? E você, Luizinho, o que você recomenda pra galera? Bom, então, já que a gente falou muito sobre lendas aqui sobre o Japão... Vou falar aqui do. Já que o Daniel falou de anime também, vou recomendar aqui o anime Black Bible. Que melhor trata as lendas urbanas japonesas, que é Konosuba. Konosuba trata da lenda do jovenzinho lá, que nem lembro o nome daquele filho da puta lá. Ele trata a lenda dele, que era um fudido, igual todo mundo deve estar ouvindo esse podcast. Nossa. E morreu. E vai pra um mundo diferente. Essa é a lenda. Vejam. É, pra quem quiser procurar, é Konosubarashi Sekai Nishikufu. Ah, não, porra. Obviamente, obviamente deve ser uma cópia de O Céu Pode Esperar. A tradução literal é Deus abençoe a terra de Konosuba, não lembro lá. É a terra de Konosuba. Não, Konosuba é uma palavra japonesa, né, pô. Mas é a terra de Konosuba. É vamos dar as bênçãos a este mundo maravilhoso em japonês. Isso, é isso mesmo. Cara, mas obrigado. Obviamente, o japonês tá afiadíssimo. Essa é a minha recomendação, eu só recomendo isso porque eu não posso recomendar o programa do Google, que foi recomendado no episódio passado. O nosso canadense mais japonês do programa, Teishi, qual é a sua recomendação? Feito no Vale. Hã? Feito no Vale. Vamos, porra, eu recomendei Konosuba, cara. Tá, eu recomendo. Cara, eu vou recomendar uma coisa que tem nada a ver com isso, que é Cyborg 009. Caralho, mano. Foda, foda. Recomendação foda, tá aprovado. É, recomendar essa foda. Não, mas é, relacionado a lendas, eu não posso recomendar nada, não, porque eu não sou um especialista, tanto que a gente pode programar escaladinho, né? Então eu vou deixar a recomendação pra próxima. É porque não teve arranca-língua aqui pra ele recomendar. Não, e eu queria fechar aqui com a minha recomendação, que eu lembrei que eu tinha, assim, uma, que é... E a minha recomendação vai ser Gakuen no Kaidan, que é o Histórias Fantasmas, cara. É, que é um anime... Que é um anime que eu citei o podcast inteiro. Então já ficou bem claro que eu recomendo ele. Ele é um anime antiguinho, ele passou no Cartoon. Pelo que eu me lembro. Eu nunca achei ele dublado em algum lugar, eu acho que foi no Cartoon. E é muito legal sobre crianças que eles têm que lidar com fantasmas japoneses. E é muito, muito, muito legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Contem aí nos comentários as lendas que vocês curtem, lendas que vocês conhecem, acham curiosas. Contem aí as lendas que vocês não conhecem também. E... se inscreva no nosso canal, compartilha, deixe seu like e comente. Então até a próxima. Tchau, galera! Não se esqueçam de ir lá na página do Mundo Freak e mandar que o Trust No One mandou eles ali. Também, verdade. Então... Caralho, que merda, hein? Não, legal que eu abri a parada e tá mó texto gigante em japonês que Lê não! Não leia, por favor, põe no lado do demônio. Tchau. Bonita. É o tchau. Essa parte do vídeo contém cenas excluídas, é pura demência de nossos participantes. Escute por conta própria. Aproveite, pois vocês foram avisados. Então, a gente já pode começar. É, Danilo, você sabe falar isso? Coxi? Danilo? Não, peraí. Danilo, você sabe fazer isso? Ele fala coxinha. Eu fico tipo... Pra falar coxinha, eu falava. Ó, corte. Você manda mensagem falando que chegou agora. Eu vou falar, chega aí, chega. Ah, ele tá logo no meio, sabe? Perdeu sua primeira? Chega aí. Cadê? Só apresenta ele no meio e é isso. Porra. Não, quer apresentar o quê, rapaz? Já conhece já. Ah, esse cast eu já tô vendo que é mais um Lendas Urbanas. Não, esse já começou bem. Tudo bem. Olha como está todo mundo feliz no início. Exatamente. Oi, Valsu. Olá. Opa, você está ao vivo no cast. Olha só. Cheguei meio. Ai, cara, eu tô imaginando. Não, a gente só falou a primeira, cara. Apresente-se. Peraí. A gente faz na edição como se o Valsu estivesse aqui desde sempre, ou a gente faz o Here Comes a New Challenge? Here comes a new challenge. Entra aquele efeito do Smash. É eu que vou tirar esquece, né? Eu posso estar também, tô tranquilo. Eu quero fazer isso. Tá bom. Edita cada um metade. Então se apresenta aí, Peixe. Vai. Um demônio chamado Akamanto, que significa capa vermelha. Eu sei que AK é vermelho por causa da Katsuki do Naruto. Caralho, Naruto fazendo escola. É, tem alguma referência à arma? Não. É formado em japonês na escola Naruto. Foi mal, a minha escola é CS, desculpa. Só pra saber, como se fala comando em japonês, por favor? Essa não faça a mínima ideia, estou curioso. Chegar no comando vermelho japonês, mano. Ô Luizinho, pra sua sabedoria, é tabeta. Tabeta. Comando vermelho. A carta beta. Peraí. Abre aspas. Tá, 1, 2, 3, cadê a 4 que eu tinha colocado aqui? Não tem 4, entendeu? Morte. Caralho. Nego pensa tudo, da piada. Caralho, a gente só comentar disso também, obviamente. Não, só que eu acho que deve ser sem querer. Não, eu tinha colocado 4. Tava certinho. Então, porra. Não tinha quatro mesmo, desde a primeira vez que eu dei a pauta. Aliás, Luizinho, aqui, eu te mandar uma parada aqui que você pra você ler. Vai ser tranquilão. Cara, nunca teve 4, tô olhando aqui. Nunca teve 4? Nunca teve 4. Caralho, então foi um limbo na minha cabeça, cara. Oh my god! Eu olhei o histórico de versões aqui. 1, 2, 3, morte, 41, 2, 3, morte de criança, 5. 1, 2, 3, 43. 2, 3, morte, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passa pra ciência, Eu vou fazer aqui só pra fins de, tipo, trouxe no antes, além de tudo, somos cientistas e pesquisadores. Então eu vou ler aqui um trecho que eu achei. Abatai Tará, Modorená, Itoite. Desachitá, Nupá. Aoi, Anossorá. Parabéns, Matheus, parabéns. Essa música, esse poema é muito bom. Tá com o headset, nem escutei. Esse poema é muito bom, realmente. Em breve, a gente vai fazer um episódio sobre... SCP agora. SCP. Isso, se o Ciro Gomes tirar uma foto. SCP Serasa. Muito bom. Se o Ciro Gomes não tirar todo mundo de lá, né? Então. Exatamente. Meu Deus, a gente vai fazer um episódio sobre SCP pra falar que o Ciro Gomes vai soltar todas elas. Fudeu. Cara, faz todo mundo imitando o Ciro Gomes, né? Meu Deus. Peraí, Matheus, calma aí, só um segundo. Tem que falar em japonês, né? Já. Tsugune! Bora! Que é próximo, então. Senti confiança, tô até animado. Não faço ideia, mas por favor, com tanta seriedade, perseverança, convicção. Tá. O que que aparece na pauta agora? E o próximo assunto aqui é cabeça de vaca. Ah. E segundo aqui a nossa pauta é Matheus Nietzschean. Peraí. Tá. Quem tá escrevendo a pauta, você sabe que tem acesso à edição da pauta. Né? Todo mundo tem acesso a essa merda. Não, eu não tenho acesso à edição, não. Vai, Matheus. Faz barulho de espaco aí. Tá, continua, porra. Peraí. Não. Trivia, outra trivia aqui, ó. Vamos abrir mais uma trivia aqui. Existe uma escada lá no Japão que quando você sobe tem, acho que 16 degraus e quando você desce tem 15. Sabe por quê? Porque quando você sobe há um degrau onde que quando você desce você não vê, você pula. Aí por isso que eles falam que, ah, meu Deus, é uma escadaria modo suave. Então, esse túnel provavelmente é por causa disso. Porque o pessoal é burro, tá? Que pariu, velho. Termina logo, termina. Bom, ficamos aqui com esse perdão. Valeu, konnichiwa, bonjour, sei lá. Foda-se, tchau. Adeus, eu ouvi o senpai. Você sabe que nós temos que falar ainda as partes do recomendações, né? Ah, é mesmo. Repubina aí, Luizinho. Então, o quinto é o nosso grande amigo... Esqueci o nome. Boa! Próximo! Hey!